mototáxi com 188 pessoas a bordo, tem 3 horas e 50 de autonomia, vai alternar o galhão. 5 Militaxi, pátio em alfa, ponto de espera 1895, ajuste no 014, boa viagem. Boa, graças. Portando 10 AB 527. Gente, teve a decolagem, vento 080 graus, 89. Teve decolagem, AB 527. Gol 1885, tá no ponto de espera da pista no zero, pronto. Ali eu mantenho no zero, no 885. Ali eu mantenho na 10, no 885. sete decolado aos 33, controle 1-9 decimal 8, bom voo. Controle 198, web 527, obrigado pelo trabalho. Solo Salvador, boa noite, é o TAM 3858, informação Bravo 370, Fortaleza. Tente agora a cópia 358, 1014, prepare a Momo. Momo, TAM 3858. Vai manter posição alinhado por 3 minutos devido à aeronave à frente no mesmo nível e mesma rota. Sem problema, 1885. Delta 3662. Tá pronto pra GOP? Afirma. Salvador Natal 370, Pesolo 10, Piston 0, esquerda, Pucas e Pá, controle 119-8, transporta 5426-3662. Autorizado 370 para Natal, aerovia Upper Zulu 10, vai decolar da pista 10, primeira curva vai ser esquerda na saída Puca, transição de passo. O controle em 1, 9, 8, transponder 5426 até 3662. 5426, esquerda após, portão 8, chama para o 3662. Afirmativo, 5426, curva esquerda chamará até 3662. Livre decolar da ONU 0, vento 090 graus com 8 nós. Livre decolagem, ONU 885. Salvador 362108 para pushback treinamento. Convém para o dono? 366208 para o pushback treinamento. Autorizado, Santac. Autorizado, 362. Decolar 238, controle 1-9-8, bom voo. 198, boa. Delta 3662 para o táxi, 1956 a bordo, 2 horas e 40, alterna Fortaleza. 3662, livre táxi, pátio de alfa, espera 1895, ajuste no 094, Goiás. 2 horas, táxi, pátio de alfa, ponte espera, torre no 985, ajuste na 094, 3662. 185, Galeão número 2, 1014, só um instante. Pistão 0, curva à esquerda, Momo, transição frote, controle 119, décima 8, transponda 5427, o TAM 3858. Ok, TAM 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, Pelapa, Zulu 19, decolada 10, curva esquerda na Momo, frote, controle 198, com transponda 5427. 3858, portão 5, champanhe. Chamarei, TAM 3858. Salvador, TAM 3858, curte o estacionamento ao 5005. 3858, autorizado no 5, chama o taxi. Autorizado, chama o taxi 3858. Salvador, ground. Leaving your channel 6310, request 6302, has been 6310, send by to copy QNH 1014. 1014, information for now, sir. Salvador, boa noite, 3662, ponte estrada 190 para. Boa noite, 3662, alinha e decola da 10, vento 090 graus com 7 nós. Autorizado, alinha e decola da 10, da 3662. Salvador, alô, no 604, livrou na resposta. Decola diante da Juliette, no 604. Depois na da Juliette, 604. Paulo Salvador, na escuta do Gol, Golf Indy 8. Confirme para o solo. Golf Indy 8, solicito autorização para reboque da área Pátio 3 para o Finger 2. Golf Indy 8, é isso? Golf Indy 8. Golf Indy 8, a gente vai para que portão? É, Ponte 9, Ponte 9. Ok, chame na saída do pátio 3, o Golf India Whisky. Ok. 62, decolado aos 47, controle 199 decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Copia. 3165, copia. Salvador Galeão, nível 380, via Upra Zulu 190. Pista no zero, curva direita. Saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 119.8, transponda 5433, o TAN 3165. TAN 433 no transponder, portão 10, chame pronto. Zona 604, lança Juliette. Zona 604, era a nave da TAN que iniciou o pushback no 5, Juliette, portão 1. Confirma, pode a nave da TAN? Confirma, já liberou a prestação Juliette? Ah, o TAN sim, senhor. Aguarda ou prossegue via Juliette? Devido à restrição da torre aqui, o senhor, ela já liberou a interceptação? Afirma. Tá, pode ingressar, portão 1. Ingressando, por 1, 604. Boa noite, 3526, 2106, aguarde de acópio, número 2 para Aracaju, nível, o ajuste no 014. 014, saída prevista. Uca. Salvador, TAN 3858 para o táxi, o fio verde 162, 4 horas, alterando João Pessoa. Confirmando 3858? 162, 4 horas, alterando João Pessoa. Livre táxi, pátio Índia Alfa, quanto espera 1895, ajuste no 014, Boberto. Índia Alfa, 1895, ponto espera no 014, bom dia, TAN 3858. Ação externa embaixo travado, passaria 2224. Livre pouso não no zero, vento 090 graus com 7 nós, altímetro no 014. Livre pouso na 10204. Tá solto, pode ir. Tá pronto pra cópia? Sim. Pronto pra cópia, 6310? Afirmativo, senhor, 6310. Salvador Recife, 330, pelo 858, no 0, decola esquerda, Pouca, Aracaju, 119, décima 8, 5424. Autorizado 330, Recife, é previsto 58, decola da 10, curva esquerda, Pouca, Aracaju, 119, foi intuito. 424, é o 6310. 1-0. Após a passarela, Lima tem 1-0, tá? 3258. Paulo, na escuta do Golfing de Whisky? Prossiga. Podemos prosseguir com o reboque para o Ponte 9? Rádio Golfing India Whisky, aguarda. Ok, na guarda. Passarela 2224, livrou a pista na sua esquerda. 2224, táxi via Alfa, reporte de Juliette. Alfa, chama a Juliette, 2224. Decolador 56, controle 19, cima 8, bom voo. 19-8, obrigado, uma boa noite. Prosseguimento no táxi, passaria 2224. Sim, prossegue táxi Juliette, remota 14, 2224. Juliette 14, 2224, obrigado. Pushback sanamento, Chanel 6310, posição 62. Portão 62, aguarda a passagem do passaredo, a retaguarda, postaria, chama táxi. Após a passagem do passaredo, está autorizado, chama táxi, o 6310. Salvador, boa noite, gol 9278, estabilizando a sinal, baixado travado. 278, livre pouso na 1-0, vento 080 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4. Pouso gol 9278. Autorizado Aracaju, 190, Golfo 677, pista 190, curva esquerda, PUC Aracaju, controle 1, 119.8, transpondo 5436. Ok, autorizado Salvador, Aracaju, nível 190 pela Golfo 677, cumpre o perfil da saída PUC, transição Aracaju, 119.8, 5436, transpondo por 352, 16. Confirmando curva à esquerda após a decolagem, 5436, remota 13, chama para pronto, para puxa sua mão. Confirmando curva à esquerda, remota 13.